presença, te adorando, meu Deus. Tu sabes que de onde vim, lá não é lugar pra mim. O meu lugar é estar contigo, meu Deus. Confesso que tão fraco sou, ajuda-me a caminhar, meu coração entrego a ti, meu Deus. Vem, meu Deus, me ajude a prosseguir. Vem, meu Deus, não me deixes cair. Me fortalecer, posso confiar em ti e sei que vou vencer. Ajuda-me a caminhar, meu coração entrego a ti, meu Deus.